o feminismo pra mim foi tipo entre uma construção e uma desconstrução. Primeiro foi uma desconstrução, porque eu parei pra pensar, falei, caramba, eu tô aqui, mas eu tô reproduzindo discursos machistas e muitas vezes racistas. Falei, peraí, de onde que eu vim e o que eu sou? Então eu pensei, poxa, eu sou de uma família negra, só que eu tô alisando meu cabelo. Então quando eu comecei a procurar minhas origens, eu falei, caramba, eu tenho cabelo cacheado, eu sou negra. Então a partir do momento que eu me vi como negra, e ainda as meninas não estavam tanto com cabelo cacheado, e muitas vezes vieram me reprimir, tipo, nossa, vai alisar o cabelo. E eu falei, eu preciso de alguma coisa para que me faça manter a minha essência, que eu preciso da minha essência, eu preciso me olhar no espelho e me enxergar. E o feminismo, eu colidi com ele em relação a isso, em relação a se conhecer diante da sociedade, porque eu não me reconhecia como mulher negra, e muitas vezes eu não me reconhecia nem como mulher, porque entra todo um conflito existencial quando você chega na adolescência.